Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Te vejo quando o sol nasce pra mim. Te sinto quando a chuva cai. Te vejo nas estrelas fazendo minha noite brilhar. Te sinto quando o vento o meu rosto vem tocar. Teu amor, o teu cuidado me conquistou. Eu não sabia como era ser amado assim. Senhor, não vivo sem o teu amor. Eu quero estar onde estás. Eu quero viver a sua vida. Eu quero respirar o seu ar e tê-lo pra sempre, Jesus, aqui comigo. Senhor!